सखीरी मोरा लागे कैसे जीना जुगा जले मोन अले मोन सकेली पुआ मिस पा काralho Faz a fila indiana pra sentar na minha piroca. Faz a fila indiana pra sentar na minha piroca. Sentou? Próximo. Ficou? Próximo. Sentou? Próximo. Ficou? Próximo. Faz a fila indiana pra sentar aqui pros maloca. Faz a fila indiana pra sentar pra mim agora. Sentou? Próximo. Ficou? Próximo. Sentou? Próximo. Ficou? Cê sabe que o mundo gira, a fila anda, eu cospe pra cima pra não cair na xereca, novinha. Tudo que vai, bota, taca a bunda que eu taco a piroca. Tudo que vai, bota, taca a bunda que eu taco a piroca. Tudo que vai, vai, bota, taca a bunda que eu taco a piroca. Fila anda, taca, traca, gira, e se tu fizer bem, hoje nós te engravida. A fila anda, taca, traca, gira, e se tu fizer bem, hoje nós te engravida. E aí, ô Tezinha, essa mina aí sentando errada aí, trota? Ô, a mina não aprende, essas minas não aprendem, trota. Aqui no Mandelão só tem mina que dá da hora. Aqui no Mandelão só tem as que senta da hora. Mas aquela ali tá sentando mal, mano. E agora? Ih, fora, vai ter que sentar bem se tu quer sentar na piroca. Ih, fora, vai ter que sentar bem pra sentar na piroca. Ô, Tezinho, para de estourar desse jeito aí, truta. Ô, você continuar estourando desse jeito aí, lançando hit aí, os caras vão ficar bravos, truta. Ô, tem espaço pra todo mundo no funk, ladrão, não é assim não? É ficar estourando toda hora aí, ladrão? Não, tá bom, lançar um hit tá bom, lançar dois hits tá bom. É toda hora é hit, ladrão? Não, desse jeito a concorrência não aguenta não, truta. Pode parar com isso daí, truta. Você tá pelando demais, tá bom já, truta. É o Tezinho novamente. Faz a fila indiana pra sentar na minha piroca. Faz a fila indiana pra sentar na minha piroca. Sentou? Próximo. Ficou? Próximo. Sentou? Próximo. Ficou? Próximo. Faz a fila indiana pra sentar aqui pros maloca. Faz a fila indiana pra sentar pra mim agora. Sentou? Próximo. Ficou? Próximo. Sentou? Próximo. Ficou? Cê sabe que o mundo gira, a fila anda, eu cospe pra cima pra não cair na xereca, novinha. Tudo que vai, bota, taca a bunda que eu taco a piroca. Tudo que vai, bota, taca a bunda que eu taco a piroca. Tudo que vai, vai, bota, taca a bunda que eu taco a piroca. Fila anda, taca, traca, gira, e se tu fizer bem, hoje nós te engravida. Fila anda, traca, gira, e se tu fizer bem, hoje nós te engravida. E aí, ô Tezinha, essa mina aí sentando errada aí, truta? Ô, a mina não aprende, essas minas não aprendem, truta. Aqui no Mandelão só tem mina que dá da hora. Aqui no Mandelão só tem as que senta da hora. Mas aquela ali tá sentando mal, mano. E agora? Ih, fora, vai ter que sentar bem se tu quer sentar na piroca. Ih, fora, vai ter que sentar bem pra sentar na piroca.